tio. Tem três malucos descendo a rua da caçamba, pique mão branca, hein, ladrão. Aí, vagabundo, fica ninja no bagulho aí, que hoje é dia 5 que eles vão querer emborcar pra fazer a seta, hein. E aí, tio, quer o quê, mano? Vem uma menor e duas maiores. Aí, tem uns malucos vindo pelos fundos aí, tiozão. Ô, Geo, ô, Geo! Ixi, mas se joga no gudão, se joga no gudão! Que maçã do bolão, hein, cara? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, seu parceiro se foi. Não é de demônio que você gosta de chamar nós? Por favor, senhor. Faz comigo, não, senhor. Não, senhor. Vai morrer, seu nóia. Por favor, ai, senhor, por favor. Não me mata, não, senhor. Não me mata, não, por favor. Pelo amor de Deus, não me mata, não, senhor. Aí, guerra. Pega a arma e a droga desses filha da puta aí. Movimento!